Para ser feliz na vida, não é aquisição exterior. O segredo para ser feliz é você sentir grata satisfação pelo aquilo que você tem agora. Embora a vida seja curta, mas o caminho da sabedoria é eterno. Então minha mãe sempre me orientou que a pobreza é momentânea, mas quando a pessoa falta dignidade é para sempre. Dependendo como trilhar o caminho, nós chegamos à realização ou nós é conduzido também ao contrário, que é a destruição.